à cultura. CYJ 269. Ondas médias, 1420 kHz. Rádio Cultura, Umuarama, Paraná, Brasil. Na internet, culturaumuarama.com.br. Cultura. Cultura. Programa do Argentino. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Essa é minha rádio todo dia. Bom dia. Rádio Cultura. Vida é a gente vencer cada dia como se fosse o maior de todos os prêmios. E quem pode dar a partida são todos que têm harmonia pra gente cantar a canção do terceiro milênio. A gente devemos plantar a semente, queremos colher o sorriso que tem nossa gente. Ninguém vai mudar nossa ideia, eu sei que você vai sorrir. Por isso cantamos bem alto pro mundo ouvir. Bom dia. E cinco. Bom dia, ó Mãe Natureza. Bom dia, ó Pai Salvador. Olá, bom dia, Umuarama! Bom dia, região, meu Paraná, meu Brasil! Bom dia a todos meus ouvintes, bom dia a todos vocês do rádio, bom dia para você que está no aplicativo, muito bom dia aos internautas, bom dia aos senhores e senhoras rurais aí da roça, né? Muito bom dia aí para os tiradores de leite, os caminhoneiros, pessoal dos postos de gasolina, os PMs, as autoridades, muito bom dia para o pessoal do SAMU, bom dia para os bombeiros, bom dia para todos que estão já acordados no trabalho ou já indo para o trabalho, né? Bom dia para quem está em casa, vai ficar em casa também, cuidando da casa, né, senhoras? Muito bom dia aí para vocês. Aqui é o Argentino, na locução, na técnica de som, nos computadores. Aqui no WhatsApp da rádio, bom dia, tô chegando, pra acordar todo mundo, muito bom dia, e o galo está cantando na cultura. Olha a hora, 6:07, 6:07, é nesta alegria de começar um programa que está líder de audiência. O programa aqui na Rádio Cultura é o programa do Argentino. Eu convido você para ficar comigo até as 8 horas da manhã no meu programa. Eu convido você para vir participar com a gente, para você ajudarmos a fazer o programa, para nós estarmos aí sempre na alegria, Isso. Então vamos agora agradecer a Deus por mais um dia que se inicia, mais uma segunda-feira. Hoje é dia 3 de abril de 2023 e nós, contemplando as graças de nosso Deus maravilhoso, nós começamos agradecendo, pedindo e louvando ao Senhor. E pedindo também que o Senhor ponha seus anjos no meio de nós, que os anjos do Senhor venham acampar em nossa família, em nossos lares, em nosso trabalho, aí na estrada, mas em toda parte, que o Senhor ponha teus anjos no meio de nós. Cantando nós pedimos, Senhor, ponha teus anjos aqui. Senhor, ponha teus anjos aqui. Com a espada. foi teus anjos lá fora. Senhor, foi teus anjos, Jesus protege. Não deixa a garoa não, Senhor. Toma conta desse tempo. A espada desembainhada. Senhor, foi teus anjos lá fora. Não deixe. Senhor, põe vai cercando essa rua, Jesus. As pessoas que ainda estão chegando, vindo de ônibus, põe teus anjos, Senhor. Protege as pessoas que estão atravessando a rua. Não deixes que o inimigo esses homens de mal. Pobre Senhor. Senhor, põe teus anjos lá em casa. Senhor, põe teus anjos lá em casa. Espada desentranhada. Senhor, põe teus anjos lá em casa. Não deixes, não deixes que o inimigo esse sobre de nós. Corre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos lá em casa. Bom dia, 6:11 agora, 6:11, chegando por aqui o melhor da música sertaneja na sua Rádio Cultura. Bom dia, é o argentino por aqui, e você aí, como é que está? Tudo certo, tudo ok? Como é que foi, final de semana aí pra você, foi bom, foi mais ou menos, melhor, como é que foi? E divertiu bastante, descansou, foi pescar, como é que foi? Ah, é. O miúdo acho que foi pescar, né, miúdo? Foi ou não? Ô, miúdo, você foi chacoalhar a vara ou não? É? Fala aí pra mim, rapaz. Bom dia, argentino. Já estamos na batuca aqui na roça. Ah, para o dia 1º de abril, já foi, velho. Ah, essa hora na roça? Essa hora é só o Josué que sobe aí, o carregador da fazenda aí, pra abrir as porteiras. É... Isso, pode dar uma olhada no gado aí pra ver como é que tá. Eita, miúdo. Você tá, né, tá na cama, eu acho, miúdo. Ainda nem tomou o café da manhã, disse que já tá na roça, rapaz do céu. Fala isso. Agora o Josué, sim, o Josué já está subindo lá pra fazenda. Ei, Josué já está subindo pra fazenda, né, Josué? Bom dia. Cadê? Ah, para aí, o Josué... Ainda não subiu ainda? Ah, tá bom. Ainda não, Josué? Caramba, não? Mas vai subir daqui a pouco, viu, Josué? Vai subir daqui a pouco. Eita, nós. Valeu, gente linda. Um abraço, meu carinho especial pra você também, ok? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Olá, bom dia, 6 horas 15 minutos, 6 e 15. E o galo cantando por aqui, eita maravilha. E na sequência, vamos aí, já começando aí com a música, é claro. Vamos começando aí, Jacó. Ô, Josué, você mandou aqui pra mim um tiquinho de alguma coisa só? Isso aí só? É? Ixi, Maria, não veio quase nada aqui. Eu também nem consegui abrir o seu áudio aqui. Vamos tentar de novo, né? Vamos tentar de novo. É, rapaz, tá difícil, né? Rapaz, sério? Beleza, gente linda, olha, enquanto não dá certo por aqui para ouvir o áudio, eu vou tocando uma música, pois nós vamos checar o que está acontecendo, tá bom? Vamos lá, Jacó, Jacózinho, trazendo para você Cavalo Enxuto. Bom dia, muito bom dia. Um vizinho rico, fazendeiro endinheirado, não anda mais a cavalo, só compra carro importado. Eu conservo a minha tropa, o meu cavalo ensinado. O fazendeiro moderno só me chama de quadrado. Namoramos a mesma moça, vejam só o resultado. Um dia a moça falou, pra não haver discussão, vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão. Granfino corre no carro, você no seu alazão. Eu vou pra minha fazenda, esperar lá no portão. Quem dos dois chegar primeiro vai ganhar meu coração. Calibrou os pneus, apertou bem as ruelas. Eu ferrei o meu cavalo, que tem asa nas canelas. O granfino entrou no carro, pulei em cima da sela. Ele funcionou o motor, fechou as quatro janelas. Chamei o macho na espora, bem por baixo das costelas. Eu entrei pelos ataios, pulando cerca e pinguela. Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esparrela, numa estrada boiadeira, toda cheia de cancela. Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na donzela. Quando o granfino chegou, eu já estava nos braços dela. Progresso é coisa boa, reconheço e não discuto, mas aqui no meu sertão, meu cavalo absoluto, foi Deus e a natureza que criou esse produto. Essa vitória foi minha e do meu cavalo enxuto. A menina hoje vive nos braços deste matuto. Bom dia, bom dia, bom dia. Essa é minha rádio todo dia. Bom dia, Rádio Cultura. Nós somos a cultura. A cultura. CYJ 269. Ondas médias 1420 kHz. Rádio Cultura. Umuarama, Paraná, Brasil. Na internet culturaumuarama.com.br. Cultura. Cultura. 56 anos no ar. A cidade, no giro natural do seu dia a dia, registrou no livro de sua história nas últimas horas mais do que fatos e notícias. A cidade viu nas últimas horas acontecimentos que irão influir sensivelmente na vida das pessoas. Agora, a cidade ouve o balanço geral de todos os fatos que mudaram a vida das pessoas. Está entrando no ar, no som da Rádio Cultura, mais uma edição noticiosa do programa Aconteceu. Aconteceu, a história verdadeira do que ocorreu no submundo do crime, na vida da cidade.